Aí na moral, nem vem hoje que eu tô botão. Terremoto, tu me convoca, eu broto. Então sabe espreitar, tá? Fazendo porque eu gosto, amor, por isso eu mostro. Mantendo o meu foco, quebrando fronteira, tá? Chamado delinquente, não vem mostrar o dente. Quanto mais tempo ausente, é menos besteira, tá? Com beat que inflama, dê valor ao que tu ama. Eu vou semana após semana em terra estrangeira, tá? Tô no quarto sozinho, não queria ser assim. Mas um som sobre mim é só de zoeira, tá? Posso dizer não, a inspiração vem do coração. Cê vai ser sonzão ou só mais uma baboseira? Aí tu vê como é que vai ser. Tô lutando contra aquilo que eu falei que eu nunca mais ia fazer. Pra você ver, o ser humano é um bicho escroto. Escute bem o que eu falei, pequeno gafanhoto. Ei, maluco, foda, mano.